O que ele disse no outro dia também foi que o Conselho estava estagnado. Mas eu até me dou bem com ele. Sabem o que é que ele me dizia em alguns telefonemas? Que eu tinha sido o melhor presidente da Câmara de sempre de Oliveira e que estávamos a fazer um grande trabalho. Agora, quando passou a ser candidato, disse que estávamos estagnados. Mas deixem-me também dizer-vos aqui, o líder do CDS, candidato aqui à Assembleia Municipal, não pode andar a pedir ao Governo, como vocês ouvem. O Governo tem que ser transparente. O Governo tem que ter honestidade. O Governo tem que ter competência. Mas depois aqui em Oliveira serve-lhe qualquer coisa onde não têm esses atributos e junta-se. E não pode ter um discurso para o país e outro discurso em Oliveira do Hospital, meus caros amigos. Eu sei que ele ainda é um jovem e que ainda há de aprender muito. Mas todos nós sabemos que ele está muito fragilizado e se calhar em Oliveira do Hospital pode ser o seu funeral político.